Estamos chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil, para todo o mundo, pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pelo seu clique no nosso site. Você nos coloca numa condição bem confortável. 3 milhões de acessos por mês nós temos no site da Atlântida. Isso, como muito bem lembra o Marcos Pianjas, é mais acesso que o site do clube mais popular do Brasil. É mais acesso que o site da Playboy. Muito bom, Marcos Pianjas. É mais acesso que o site do Corinthians. É o que eu falo. Foi o que eu falei. Foi o que eu acabei de falar. Não, Corinthians de Minas Gerais. Claro. Estamos chegando com o Pretinho Básico e Coca-Cola. Gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da TIM é na Colombo. Sua mãe merece, Maurício Amaral. Sim, merece muito. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Tá chegando a hora. 16 dias pro Atlântida Festival 2011. Tudo bem, queridinhos do Pretinho? Fala, Mr. P. Bem, boa tarde. Fala, KG. E aí, boa tarde. Marcos Piangers. Hoje tem duelo de frases. Tudo bem, Porazinho? Tudo ótimo. Fala, Potter. Hoje tem assunto sério. Maurício Amaral. Hoje tem muita coisa. A estrela móvel do Pretinho Básico é o homem do Galpão Crioulo, RBS TV, domingo de manhã. Neto Fagundes. E vai ter bagualismo também. É nóis, meu compadre. Fixo, né? Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, vamos juntos até as 2 da tarde nesta quinta-feira, 14 de abril de 2011, dia de tempo louco no sul do Brasil, tá, né, cara? Isso aí. Eu não sei vocês, eu hoje acordei cedo e tinha sol quando eu acordei. Amarelo, tá amarelo. Soleira. Muito legal o visual. 6:30 da manhã tinha sol. Às 7 tinha uma nuvenzinha, às 8 tava fechado o tempo. Aí eu pensei, isso, bom, vai chover. Dei uma corridinha. Fechadão. E voltei pra cama. Cara, aí, Porto Alegre. Até o banheiro e voltei. Porto Alegre agora tem 20 graus e chuva. Floripa tem 31 graus e muito sol. Muito sol. Que loucura. Verdade. Por isso que eu digo, tempo louco no sul do Brasil. Floripa então vai se preparando. Porque pra, a coisa pra, tá no mínimo aí. Hoje de noite já tá aí chegar, o troço, né, cara? Assim. Porque a BR agora duplicada, a chuva vai que é um ar, vai que é um dodge. É verdade. Só a funila ali em Laguna. Isso, na ponte da Cabeçudas. Hoje é dia do vendedor de livros de novo. De novo, cara. Mas, esses dias foi. Foi de enciclopédia esses dias. Ah, não é enciclopédia livro. Não é livro. Tá certo. É livro, mas é enciclopédia. Tá bom, tá bem. Colocar os fascículos daí todos. Tá, né? Certo. Hoje também é Dia Nacional da Poesia. Abraço a você que é poeta. Abraço ao Mr. P. Também. Mr. P, solta uma poesia. Mr. P é o meu poeta. E a Patrícia é poeta também, um abraço. É verdade. E hoje também é dia de todos nós, por que não dizer assim? Hoje é dia dos animais. Ah, me identifico muito. Eu também, cara. Eu gosto, sou um animal, égua. Cara. Tu é um veado. Mas eu acho que não ganhou, você deu uma homenagem. Cara, é um animal. Isso foi um ataque pessoal. Não foi. Cada pretinho pode escolher um animal que ele acha. Mas tu é leão. Tu deixa a bola picando pro Pianjas, né, cara? Tá, o Petra é veado, o Pianjas é leão. O Porém é o urso. Porém é o urso, o Pi. Não consegui me achar. E uma cobra. Uma cobra. Claro. Não. O KG é um avestruz. Tartaruga. O Pi é uma águia. O KG é um pássaro dentro de uma gaiola. Vai ver Rio, KG. Não, só tá. Vai ver Rio, KG. Vai soltar teus passarinhos. Mas olha só, cara, aqueles bichos são de cativeiro. Bom, nenhum bicho é de cativeiro. Sempre tem uma desculpa, né? Ô, meu, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. O bicho do Maurício é um ursinho de pelúcia. Não! O bicho do Maurício. Do Neto. Neto é o cavalo. Cavalinho. Vocês lembram ontem que eu falei que eu encontrei um cara da EPTC que me falou tenham cuidado com o que vão dizer meu lá filho dos azuizinhos, nossos filhos ouvem, nós somos, antes de agentes de trânsito, somos homens, pais de família, chefes de família, pois então agora eu recebo um torpedo que diz assim, ó, saí do trabalho e tô indo pro hospital, meu filho Bruno vai nascer, tô ouvindo vocês, manda um salve pro Marconi Pinto da EPTC. Ele tá indo pro hospital? Ele tá indo pro hospital. Não corre muito com os pardais multam. E olha só, não deixa estacionado na frente do hospital, porque os azuizinhos pode guinchar o teu carro. Coitado. Pô, Marconi Pinto da EPTC, eu tentei. E para de mandar mensagem de texto dirigindo, cara, que dá multa. Um abraço pra outro azulzinho também, que ainda que eu não sei se tem filho ainda, o Clark Carvalho, grande alto-falante. O grande Clark. Que também é azulzinho, é uma grande figura, um ser humano espetacular. Tem uns azulzinhos, não sei se vocês concordam, tem uns azulzinhos que são clássicos, né? Que é um azulzinho de alemãozinho, baixinho, de rabinho de cavalo e de óculos, não sei se vocês... Não, é porra, cara. Tá cuidando dos azulzinhos. É verdade. Che, desconta salário, cara. Eu conheço esse é o Caio. E tem um gauchão que é um negro alto, forte, coisa linda, aquele azulzinho. É isso aí mesmo. Eu vou mandar um abraço pro azulzinho, que é o Edson, que foi meu colega de faculdade, que acabou... Manda um beijo na boca dele, porra. Beijo na boca do Edson. Então, um abraço, os tempos da facu. Um abraço pro... Aquela boca azulzinha. Rodrigo, lá da Guarda Municipal de Florianópolis. Grande mestre Rodrigo. Os caras têm um monte de amigo, chamam só de sobrenome, né? Eles só se chamam de sobrenome, isso. Não me lembro. Mas tem dois Rodrigo lá na Guarda Municipal. Um abraço pros dois. O Guedes. O que eu conheço... Tem dois guardas na Guarda Municipal. Um abraço pros dois. Um abraço pros dois. Dois Rodrigos lá na Guarda, né? E o que eu conheço é o Narigudo. Tá. Ah, o Narigudo. Hoje a gente soube que o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, não estará pronto para a Copa do Mundo de 2014. Meu Deus, Brasil! Então, um toquezinho Brasil. Aí pro Esporte Clube Internacional, para até próprio Grêmio, que, né, de repente sonhava aí com uma desistência ou uma perda por parte do Internacional do direito de sediar jogos da Copa do Mundo. Então, acho que não vai ter jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre de jeito nenhum. Dos três aeroportos nacionais, 10 não acabarão as obras. Eu acho que não vai estar vinculado ao aeroporto, porque pelo jeito... É que a meta seria a Copa do Mundo, né? A meta seria a Copa do Mundo. Dois e ou aí três, dos 13 do Brasil, 10 né? ainda não, 10 não estarão. Não estarão prontos. Tem um estudo que prova que não vão estar prontos para receber a Copa do Mundo. Não é só Porto Alegre. Então, se for assim, a Copa do Mundo não sai no Brasil. Pô, eu tô torcendo mais é que não saia mesmo, cara. Recife, Rio de Janeiro e uma outra cidade que não vai... Enquanto tu vai falando a notícia... Prazo de conclusão da obra. Lamentável, cara. Como é que pode? A África fez uma Copa, meu. É verdade, cara. Cara, eu saí de Joanesburgo e cheguei em São Paulo. É mais ou menos como sair da Dinamarca e chegar na Etiópia. Sabe? Se bem que eu nunca fui na Dinamarca nem na Etiópia, né? Mas não pode falar. Não, Maurício que viajou agora há pouco, sabe? Tu sai de um aeroporto de primeiro mundo e chega em qualquer aeroporto não é primeiro brasileiro. Mundo. Eu não queria falar, mas é, cara. Mas claro que é. Tu tava onde agora, sabe? Eu fui pros Estados Unidos. Na Etiópia. Ah. Cara, aí eu conheci três aeroportos lá e aí na chegada cheguei em Cumbica. Meu... É inacreditável. É uma deprê, cara. Meu, é uma deprê numa boa. Eu desembarquei em Guarulhos e fiquei 4 horas pra conseguir táxi em Guarulhos, em São Paulo. É que tu vende umas conexões em aeroportos de primeiro mundo, aeroportos norte-americanos. Aí tu desce no aeroporto brasileiro. Aí foi a primeira coisa que eu falei pra minha namorada. Cara, imagina os turistas durante a Copa do Mundo. Não tem sinalização. Aí o cara tá em São Paulo e ele fala, bah, eu quero ver esse jogo em Porto Alegre amanhã. Não tem como. Aí ele tá em Porto Alegre e diz, bah, amanhã vai ter um jogo em Recife. Não tem como, cara. Cara, e todo não dia... Não tem como. E todos os benefícios que se falavam, se anunciavam, com a infraestrutura, vai ser incrível a Copa do Mundo no Brasil. Vai melhorar a estrada, aeroporto, vai melhorar a ferrovia, metrô, nada disso vai ser feito, meu. Continuando aqui na notícia, no destaque do Clique RBS. Prazo de conclusão da obra do terminal da capital gaúcha é de 80 meses, mais exatamente 6 anos e 8 meses, né? 80 meses são 6 anos e 8 meses e por causa disso não estarão prontas durante o período da Copa do Mundo de 2014. A previsão de movimentação de passageiros em 2014 seria de 10 milhões, 122% acima da capacidade, que já é crítica, né? Cara, o atendimento a esta demanda já é crítica. Sabe o que é estranho? Crítico. O estranho é o seguinte, assim, na verdade, é muito legal que no Brasil está se voando mais, né? Isso é progresso. Um país que voa bastante é um país que está crescendo, entendeu? O que acontece é que o governo não ajuda ao crescimento. Uhum. Os últimos 4 governos nacionais fizeram o Brasil crescer, entendeu? O Brasil cresceu, um fez mais que o outro. A passagem diminuiu, as pessoas estão ganhando melhor. Mais, as pessoas viajam mais, mas aí o governo tinha que fazer o outro lá também. Fazer que essa infraestrutura melhore. Congonhas, por exemplo, passou por uma reforma que já está bem melhor. De chegar nele, os taxistas lá de São Paulo falam e tudo mais, sabe? Mas olha só, cara, olha a listinha, hein? Olha a lista. Como diz aqui na página 24, no caderno de economia da Zero Hora, situação é alarmante. O que não vai ficar pronto? Aeroportos que não ficarão prontos para a Copa: Manaus, Fortaleza, Brasília, Guarulhos em São Paulo, Salvador, Campinas, Cuiabá, Belo Horizonte, Natal e Porto Alegre. O que talvez fique pronto? Curitiba, Recife e o Galeão no Rio de Janeiro. É que o Galeão sofreu reforma pro PAN. Tá legal, o Galeão é um bom aeroporto. É um bom aeroporto. Mas é isso aí, meu. Mas o cara que quisesse é mexer também. No Brasil, quiser ver vários jogos, não vai conseguir. O torcedor que quiser assistir um jogo no Recife, outro em Curitiba e outro em São Paulo, não vai conseguir. Meu, então, primeiro ponto, aeroporto a gente já viu que não vai ficar pronto. Agora estádio, né? Tem estádio também que não vai ficar pronto também. Não, estádio, cara, é um troço muito engraçado, que eu tava falando com uma pessoa que nasceu na Amazônia, e aí a gente tava falando de um estádio que tá sendo construído na Amazônia. Sim, que é pra um estádio, uma arena moderníssima pra, sei lá, 45, 50 mil pessoas. Não tem quem vá. E aí eu fico perguntei pra ele, quem é que joga lá? Eu me lembro que era o Fast Club, né? E qual é o outro time? O São Raimundo. Tem o Nacional, né? De Amazonas também. Aí eu perguntei, tá, mas e aí, o campeonato lá, como é que é? Não, o campeonato não existe. A média de público é 1.500... Aí vão fazer uma mil pessoas. O que vai acontecer com essa arena depois de que é um estádio? Os projetos eram de que toda a volta da arena fosse um shopping center. Aí tu tem um shopping center, no meio do shopping center tem um gramado e uma arquibancada. Improdutivo. É. Né? De alguma forma, sim, daqui a pouco pode acontecer uma coisa lá, né? Mas o quê? Sei lá. Não, sim, mas aí tem um shopping center, pelo menos, sabe? Ah, tá. Vai pegar a gente depois, seja o que for. Vai ter o ensaio do garantido lá e do Boi Bobá. O país está entregue. A burros, né? São burros, né? Quem tá lá em cima é burro. É burro. Não sei se é burro, né? Não, é bem inteligente. É mal intencionado. Eu diria é inteligência seletiva. Tá? Pro que quer é inteligente, pro que não quer não é. Cara, aí, graças a Deus, o país tem salvação. Quando eu leio a capa da Zero Hora, OAB rechaça plebiscito sobre o desarmamento. Boa. Porra, OAB, são neguinhos, são advogados, são juízes, são magistrados, são pessoas qualificadas que têm estudo, têm literatura, têm embasamento científico pra opinar. Aí. Não, é uma cambada de ananá que tá sendo. Ananá, meu, é ananá. São tudo ananá, velho. Só trazendo um dado aqui, vocês sabem quanto custou o último referendo do desarmamento para o Brasil, para nós brasileiros? 600 milhões de reais. Deve ter sido muito caro mesmo fazer todas as fichas, né, cara? E esse plebiscito, esse referendo foi feito há 6 anos atrás, aí vão fazer um plebiscito pra perguntar a mesma coisa pra população. Não é exatamente a mesma coisa, mas é a mesma temática. As pessoas não vão mudar de opinião, cara, em 6 anos. Muitas vezes as pessoas não mudam de opinião uma vida inteira. E é oportunista, porque tem outras coisas para se pensar no Brasil antes. Aqui estão elas. Ao comparar consulta à cortina de fumaça, Ordem dos Advogados aponta que debate reaberto no Congresso após massacre desvia foco da criminalidade e do tráfico de armas. Boa! OAB, parabéns, OAB. Graças a Deus temos a OAB. Editorial da Zero Hora. De um lado tá a defesa e a posição contrária ao plebiscito, ao referendo. Na outra página, o Senado gastou R$1.100.000 em torno disso com aparelhos para bater ponto. Lembra de uma moralização que o Senado ia passar em 2009? As pessoas iam ter que bater ponto para trabalhar no Senado. Os funcionários do Senado não se adaptaram, meu. Ah, não se adaptaram. Bater ponto, não se adaptou. O que que aconteceu ontem? Isso, velho. Então liberou. Não precisa bater ponto. R$1.154.000 colocados no lixo. E funcionário do Senado não bater ponto é outra imoralidade. Sabe que no Uruguai, sabe como é que é feito a população? É legal a população, tu vê, saber o que que a população quer saber, né? Sabe da vida, né? Legal. Sabe como é feito lá? Nas eleições. Aproveita que vai votar, já responde essa pergunta pra nós aqui. É assim que deveria ser. Aí na última telinha, ou na primeira telinha, perguntava ali. Dá pra te perguntar várias coisas à população, né? Dá pra te perguntar, sério. Claro, óbvio, né? Que é um software, né, cara? Tu vai lá e vai, ó, primeira telinha, aborto, pá. Segunda telinha, arma, tá. Terceira telinha, Novo Porã, pá. Entendeu? E aí depois tu vota pra deputado, estadual, federal. Tem um e-mail, recebi um e-mail de uma ouvinte nossa. Ela é juíza. Então eu queria ler aqui pra vocês, tá? É Cristiane Busato Zardo. E ela diz aqui: pretinhos, quando retorno do trabalho, tenho o prazer de ouvir os últimos 30 minutos do programa de vocês, que é excelente e torna meu trajeto até em casa bem mais ameno. No programa de ontem, referiram à questão do desarmamento. Sou juíza criminal da Grande Porto Alegre e atuo no crime há mais de 15 anos. 12 anos no interior e há 3 anos na região metropolitana. Minha competência abrange o júri, Nunca vi um assalto, uma lesão por arma de fogo, um único e miserável homicídio, exceção àqueles cometidos por policiais em que uma arma lícita tivesse sido utilizada. Ah, entenderam isso? Sim, ficou sim. Claro? Ah, então sim. É aquela teoria. Pera de aí, que são as armas legalizadas que causam acidentes? Deixa eu continuar. É uma juíza criminal falando aqui, tá? São as armas compradas irregularmente, as objetos de furto, roubo, com numeração raspada, que são usadas nestes delitos. Portanto, não é uma campanha de desarmamento que só vai impedir a compra lícita de armas de fogo por cidadãos aptos a utilizá-las. Vou repetir a frase. Portanto, não é uma campanha de desarmamento que só vai impedir a compra lícita de armas de fogo por cidadãos aptos a utilizá-las que vai resolver o problema da violência no país. Só vai diminuir a chance de defesa de muitos cidadãos que residem em recantos distantes de qualquer ajuda e só contam consigo mesmos para resistir aos ataques de criminosos muito melhor armados do que jamais seremos. Boa. Imagina, Neto. Os nego velho do interior que usam essa arma. Os nego velho do interior, não precisa nem ser nego velho do interior, tá? Tu vai pro teu sítiozinho a 200 quilômetros, é ali em Tapes, tá? Vai pro teu sítiozinho em Tapes, completamente retirado, tu e a tua família no fim de semana. Tu tá lá dentro do teu cercadinho, trancado dentro da tua casinha, com a tranca e tal. Mas daqui a pouco o teu sítio é invadido por dois malucos, cara. Armado. E tu tá lá, dentro da tua casa, onde eles vão entrar. E tu não tem chance de te defender. É, não, e tem a teoria de que o cara compra a arma e aí bêbado, ou numa discussão, ou num acidente, ou limpando a arma, acaba matando outra pessoa. Balela esse mito aí, então. Porque a arma legalizada não, segundo essa juíza, não acontece homicídio. Sabe o quê? Quando ela fala que a arma foi roubada, foi uma arma roubada legalizada. É, o KG comprou, exatamente, e aí foi lá e roubou. Ou seja, um dia o KG que comprou legalmente foi exatamente. Lá, né? Foi roubado. Tá, é que eu não sou um defensor disso. Não tem controle. Não, é óbvio que não tem controle. Eu tô com vocês, eu só não tô, sou tão enfático com vocês. O país perfeito seria um país sem arma. Não tem. Nós temos que chegar na seguinte conclusão. Todos nós estamos querendo o bem, entendeu? Sim. Talvez sim. Uns não concordem com os outros. Eu não concordo. Okay. Eu não concordo com a juíza. Eu acho que o desarmamento é sim o início de uma solução. Eu tô com mas é que nós todos temos a melhor das intenções, entendeu? Eu não tô contra vocês, sabe? Eu não tô... Levantou o dedo pra falar, tá? Levantou são o dedo. Maurício. Cara, o que o governo tem que fazer, o que fez no Rio de Janeiro em novembro, é atacar o crime organizado. É isso que tem que fazer. Não é desarmar. Ou desarmar. É simples. É só querer fazer. O governo quis fazer uma vez e fez. Juntou a força civil, a brigada militar deles, o exército, e foi lá e invadiu. E agora tá voltando. Arrepiou os caras de lá. Ou seja, uma campanha de desarmamento vai tirar a arma do cidadão de bem. O bandido não vai entregar arma pro governo. O governo tem que gastar 600 milhões de reais e atacar o crime organizado na sua origem. E outra coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Se é pra tirar a arma do cidadão de bem ou não, tem que dizer se é a favor ou não. Se existe uma divisão, tem que haver um plebiscito. Eu posso falar agora? Posso falar? Pode. É o seguinte, tá? Primeiro, sou contra o plebiscito, sou a favor do desarmamento. Segundo, o país optou por as pessoas poderem comprarem armas. Existe um amplo controle para se comprar uma arma hoje no Brasil. Existe um amplo controle. Terceiro, toda arma é ilegal, um dia ela foi legal, porque ela é fabricada legalmente. É. Tá? Toda arma que virou ilegal, ela um dia esteve na mão de uma pessoa que comprou esta arma, né? De maneira lícita. Não importa, estava na loja, não importa. Outra coisa. Ela é legal. Vocês sabiam de um dado importante sobre essa discussão, que apenas 7% da população brasileira está armada? Ou seja, nós já somos um país desarmado. Mas então... E é uma contradição, porque mesmo sendo um país desarmado, as pessoas num referendo optaram por... Poder ter arma. Mas é a vantagem, entendeu? Da dúvida, porra. No momento em que o ladrão não sabe, exato, se eu tenho ou não tenho uma arma, é melhor do que ele ter certeza de que eu tô desarmado. Mas só um pouquinho, só um pouquinho. O que os bandidos menos têm no Brasil é dúvida. Eu tô bem quietinho. Eles estão roubando desde que nasceu, né? O depoimento da juíza, por mais que seja de uma juíza, me parece meio óbvio a gente imaginar que alguém que tenha uma arma legalizada vá cometer um crime. Me parece meio óbvio isso. Por isso, não, inclusive números... ela disse aqui, né? Ela disse isso aqui. É isso que eu tô nunca dizendo. Nunca vi um assalto, uma lesão por arma de fogo, um único e miserável homicídio, claro. Exceção àqueles cometidos por policiais no exercício da função, sim. Em que uma arma lícita tivesse sido usada. E este não é o número, e não é baseado nisso que vai, então, dar razão para o não desarmamento. Porque isto é o óbvio, porque se eu compro uma arma e eu vou lá, legalizo tudo, faço blá blá blá blá, eu sou um cidadão de bem, eu não vou usar ela. Eu, a não ser que tu precise, né? A não ser que eu precise. A gente está gastando tempo, não, parei um pouquinho, energia, mas discutindo um assunto que é uma bobagem, porque não é, primeiro, mais importante, não é o foco da discussão. Desarmamento, tá certo, sim, cara, ou não. Tá certo. Não, mas parei, faz três minutos que eu falei isso e o Porã estendeu, até agora estou quieto, deixa eu falar um pouquinho. Parei. Então, esse argumento da juíza não é o coerente, entendeu? Me desculpa, juíza, porque não vai existir números maiores de armas legalizados que cometeram assaltando, crime. Claro, assaltando, claro. Porque são os de bem que legalizam. Aliás, as armas. Esse então é patético. Esse argumento vai ao encontro de quem quer o desarmamento. Claro. Porque o Fetter foi lá, comprou uma arma pra ele se defender e aí roubaram a arma dele. Roubaram as três armas dele. Não é o que mais acontece. Geralmente acontece. O que mais acontece é toneladas de armas saindo do Brasil, indo pro Paraguai e voltando. Muito bem. Contrabandeado. E aí é o seguinte, pra uma fronteira que não é cuidada e pra um crime organizado que é mais aparelhado do que a polícia. Tudo bem. São essas as duas principais discussões. As páginas 3 e 4 aparelhar não falam isso, Marcos. Aparelhar a polícia e cuidar da fronteira do Brasil, cara. Tá, Humberto, tudo bem, 13, mas aí é o seguinte, se a pessoa é a favor ou se a pessoa é contra o desarmamento e não existe um consenso, tem que existir, mesmo que a gente seja contrário ao plebiscito, porque senão nós, aqueles que seremos contrariados, nos sentiremos a sensação de terem imposto uma coisa que a gente não queria. E aí nós queremos democracia. Então, se for para decidir, como por exemplo aqui na mesa, há uma divisão, mas nós teremos que fazer aqui um plebiscito. Mas ninguém está discutindo aqui a favor ou contra o desarmamento. A gente não está discutindo isso. Já foi. O Brasil já escolheu. Isso aí há seis anos atrás. E hoje, o que está se discutindo novo? Está se discutindo essa cortina de fumaça que o Senado criou, o Sarney criou uma cortina de fumaça. Ah, então pra tirar a atenção do que realmente é importante. E quantas seguranças tem o Sarney, né? Ah, desculpa. Quantas seguranças armados andam do lado do Sarney? Eu sou contra o plebiscito. Estamos aqui gastando tempo. Sou contra o plebiscito, sou a favor da população se defender como ela pensar que pode se defender e dentro da lei, e tenho nojo de arma. Eu também. Tá bem. Alguém mais quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, ninguém quer. Então tá, beleza. Vamos ao segundo destaque do Clique RBS. Trecho de Santa Catarina da BR-101 só fica pronto em 2014. Tirou! Diretor-geral do DENIT divulgou novas datas para entrega das obras. O Luiz Antônio Pagô advertiu que não há chances de se encerrar a duplicação antes do primeiro semestre de 2014. Mais uma volta da incompetência de quem nos administra. Mais governadores, uma. Prefeitos, presidente, todos vocês incompetentes. Todos. Chuva em Santa Maria corresponde a 102% da média do mês. Mais uma Caraca, prova. O centro do estado registrou. Cara, isso não me apavora, entendeu? Isso não me espanta. O que me espanta é a burrice de quem tá lá em cima. Lá em cima, no céu? Caso, no céu. Mandando água pra nós. O centro do estado registrou grande volume de chuva entre a madruga e a manhã de hoje. Em Santa Maria foram 133 milímetros de água. Mais de 45 mil eleitores gaúchos podem ter o título eleitoral cancelado. Hoje é o último dia para regularizar o título de eleitor para quem deixou de votar nas três últimas eleições. Três últimas eleições, entenda-se, cada eleição um turno. Hoje é o último dia para regularizar o título de eleitor para quem deixou de votar, então. O documento pode ser cancelado. Cada turno, como eu falei, é considerado uma eleição. Para o cara regularizar essa situação, tem que ir lá no cartório da Justiça Eleitoral levando comprovante de residência, o título de eleitor e documento de identidade. Pagar uma pequena multa, né? Pagar R$3,50 por cada turno de abstenção. Só. Homem surta dentro de ônibus e assusta passageiros. O ônibus seguia de Floripa para Porto Alegre. Durante a viagem, um homem de 26 anos, visivelmente alucinado, começou a berrar dentro do coletivo. Eu quero dar! O cara dizia que estava sendo perseguido por alguém com uma faca. Olha a faca! Os ocupantes ficaram apavorados e com medo de serem agredidos pelo cara. O motorista do ônibus parou o veículo no posto da Polícia Rodoviária Federal, ali em Paulo Lopes. Os policiais tiveram dificuldade para controlar o cara. Esse cara tava com medo do cara da faca, na verdade. E só se acalmou depois de ser medicado por uma equipe do SAMU. Era um mata-leão, né? Sabe, cara, que eu passei por uma situação dessa uma vez indo para Londres. No mesmo voo que eu tava, tinha uma equipe da Marinha. 200 e poucos marinheiros no mesmo voo. Adoro marinheiro. Aí tu viu aquele banho? E aí é o seguinte, não, e aí é o seguinte, um cara, meu, um marinheiro teve uma crise de pânico dentro do avião. Dá pra fazer um filme nesse avião. Sim, porque ele é marinheiro, tinha que ir pro mar, né? E enfim, o cara passou mal, cara. Teve que ser sedado e tudo mais. Não tem que fazer, né? Tu tá andando, voando por cima do. Impressionante. Tem que fazer, assim, né? Amigo. Onde é marinheiro? Se caiu o avião, tu cai na água. Tu sabe o que era mais legal? Ele dizia, ele chamava pela sogra. Eu preciso da minha sogra! Eu preciso da minha sogra agora! Eu preciso da minha sogra, cara! Eu nunca fui marinheiro, tá? Porazinho, se tiver alguma síndrome, nunca fui marinheiro. Mas vai chamar pela sogra. O cara que namora Yasmin Brunet também fica pedindo pela sogra. 1h29, amigo. Hoje o Pretinho vai até as 3 da tarde. Vamos ver, Marcio, amigo. Um gorila é flagrado fazendo carinho num patinho perdido, gente. É verdade. Olha lá o gorila fazendo carinhozinho. Foi em Bristol. Lá em Bristol tem muito gorila. Reino Unido. Foi lá em Londres. É verdade. A ave que tinha se perdido de uma lagoa das proximidades foi devolvida com segurança de volta à sua casa. Cala a boca! Cala a boca, patinho perdido! É verdade! Grande abraço ao gorila tarado. Americano debocha e sorri pra foto ao ser preso no Texas. É verdade, olha lá. Lá no Texas é terrível. Roubo e agressão, mas parece ter dado pouca importância, porque na hora da foto ficou dando sorrisinho. É verdade. Ah, bonito, olha ali. E um americano foi preso após ser flagrado incentivando briga do filho. Vai lá, dá porrada, vai lá, cala filho. A boca, Marcelinho. É verdade. Ele incentivou seu filho de 16 anos a bater no olho e derrubar outro adolescente. É verdade. Dá no olho. Vai lá, dá no olho dele. Quem aqui nunca incentivou o próprio filho a espancar filho do vizinho, né, amigo? É verdade. Seu cachorro fez cocô na frente da casa no gramado novinho. É verdade, é verdade. Cala a tua boca, Marcelino, tá falando demais. Seu desgraçado. Cala a tua boca. Tem arma, Marcelo. Marcelino é demais. Tem arma, Marcelo. Eu tô armado aqui. Imagina se não vai ter, né? Olha a minha arma aqui. O Marcelo não vai ter arma. Mas é o 22. É o cano longo. Vamos ver a arma do Marcelino. Vai, Marcelo. Olha aqui a minha arma aqui. Mas é de espoleta. Marcelo, parece o porão. É chumbinho. Parece o porão. Vamos dar uma rodada aí, vamos ver. Por favor, armamento. Vamos ver, meu compadre. O nego velho chega na farmácia e chama o cara da farmácia. E aí, querido? Tu tem Viagra? Cara, para de gritar, por favor, tô com a farmácia cheia. Não, eu tô falando no volume certo, querido. O meu volume é esse, querido. Consegue tal de Viagra, querido. Mas consegue rápido, Viagra, agora. Calma, por favor, o senhor tem receita? Serve a foto da nega velha. Duas ofertas deste quadro que é um absoluto sucesso aqui no Pretinho Básico. Tô vendendo meu veículo Fox modelo 2005, quatro portas, aquele que tira dedo. Na Fox. Cinza metálico por apenas R$19.000. Fox Lula. Não, eu lembro que era os modelos 2005, lembro 2005, 2006. Eu arrancava o dedo. É, cinza metálico por apenas R$19.000. Ar quente, desembaçador, trava nas quatro portas, alarme com sensor de presença, rodas de ferro aro 15 e de brinde vai o DVD. Motivo, tô comprando outro carro e preciso me desfazer do meu. Quem conhece veículos e tabelas de preço sabe que tá de barbada. Maiores informações é vendofox05@gmail.com. Tu falou em dedos aí, deixa eu mandar um beijo pra um ouvinte nosso que todo mundo gosta dele. Dedão? Quem? Senhor 21. Oh, uma das almas 21. Mais maravilhosas que existe, um trabalhador nosso aqui da RBS TV. Não, e é ainda um anjo, cara. Falei. Colega de RBS TV. Colega de RBS TV que nos ouve, dá muita risada, tem uma risada peculiar, né? Peculiar. mas... É isso aí. Então, beijo pra ti, 21. É nóis. Estou com uma ótima oferta para as gurias de bom gosto e para os namorados espertos que querem agradá-las. Nossa. Estou vendendo um relógio Puma. É um Puma Women's Motorsport Collection Star Podium Chronograph. Repita! Meu Deus! Caraca! Eu que desenvolvi esse nome. Nossa! Puma Women's. Women's Puma Star Women's. Pornograph. Vem com Women's. É errado isso. Não, é Women's. Apóstrofo S Motorsport Collection Star Podium Chronograph. Meu tudo Deus, isso é da moto. Coisa. Exatamente. Isso. É isso aí. Dá pra não é perder, o, né? É o Puma Women Pornograph. Tudo isso é apenas um relógio. Bom, ele tem pulseira de couro branca com detalhes bordados, caixa de aço na cor de um tipo cobre rosado. Ué, essa é a cara do Neila, cravejada, cara, de cristais. Maravilhoso. Ia ficar lindo no teu pulso, hein, Neila? Estou pedindo um valor bem abaixo do mercado. Encontrei na internet por R$900. No entanto, peço a bagatela de R$650. E caso entregue em mãos, melhor, a bagatela de R$650 caso entregue em mãos, ou R$700 e eu envio por Sedex. É 46 e alguma coisa a taxa do Sedex 10. Quer ganhar 4 pila? Produto na caixa com manual, certificados e envolto em material de proteção. Nossa. Estou em Canoas. Os interessados mandem e-mail para classificadospretinho@gmail.com. Neco vai comprar. Que envio fotos do produto. Essa jogada. Olha, é relógio pra mina de rapper, né, cara? Eu passo lá. O Neco vai, aí, comprar. Vai comprar, guri. Passa ali, Neco. Essa foi aquela do cara passar a bola, de pensa e não vai, né? É, já sei. Tipo, eu não vou. Muito bem, foram as duas ofertas dos classificados com a Egali Intercâmbio, que acompanha a sua liberdade. Acesse egali.com.br. E eu deixo classificar os Vomir. Não tem patrocínio ainda, né, Almir? Tem um patrocínio, tá? E no Vomir da Almir Production. Ele deixa eu ver se eu entendi. Tu comprou um espaço na rádio. E aí eu mesmo pago esse espaço. E tu mesmo paga esse espaço. Exatamente, pra mim mesmo. Pra se promover, né? Tá certo. Quem paga o salário? Uma coisa meio. É, bom, deixa assim. E quem paga o parece o. Até parece o. É. Vai lá, eu tô lançando uma salinha. Maçarico? Maçarico. Opa, maçarico é legal. Pô, tô precisando do maçarico. Maçarico Porã 2000. Opa! É curtinho, vem curtinho. Ô, mas que homenagem, hein, Almir? Às vezes queima a mão. Por que é Porã 2000? Porque em 2000 o Porã era uma máquina de se queimar. Era boa aquela época, né, Porã? Foi bom. É o Porã 2000, novo maçarico, curtinho. Olha o pauzinho. Mas aumenta a potência. Eu tô precisando do maçarico novo. A potência dele aumenta de acordo com o que tu fala, com a baba fala. Se falar assim, ó, minha ex me deu uma carona e ela foi lá em casa às 9 da manhã, já se queima. Já se queima todo. Sim. Entendeu? Quando tu fala assim, ó, o cão é tão mais esperto que o homem que não se deixa levar só pra uma cadelinha. É, isso aí. Mais ou menos. Mais sim. Fogo ainda. E assim vai o maçarico. O e-mail é o estagiário tá com Berne. @secuidamauricio.com.br. Ô, meu, tweet da audiência aqui. Olha que beleza, cara. A percepção da nossa audiência, cara. O Leonel de França, bota aqui, ó. 13h30 e tá no Marcelo ainda? É verdade. Que beleza. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. 18 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, Gaúchão. Coca-Cola, comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da TIM. É na Colombo, sua mãe merece. E Nova Skin, o cervejão, se beber não dirija. Nova Skin é o cervejão do Atlântida Festival. Vamos nós aí, doutor Alceu. É papa mesmo. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. E o Havaí, doutor Pedro? Ô, Havaí. Que jogo, meu. Saiu ganhando de 2-0. Eu já agora me entrego aquele gol. Aos 15 minutos de jogo, tava 2-0 pro Havaí em pleno lá, Engenhão. Engenhão. Aí não dá, depois eu entrego. Bruno, né? O Bruno dá uma cabeçadinha ali, não se falam. Eu acho que não se falam. Estão brigados os dois. Ele pareceu falta. Goleiro e zagueiro não se falam. Que barbaridade. Pareceu falta do El Loco, não acharam? Não, não. Gol do El Loco. Todos os gols do El Loco foi falta. Todos eles. Agora, mesmo assim, é um baita resultado pro Havaí, né? Que se classifica na ressacada com 0-0 e com 1-1. Pegando só 2-2, sim, né? Mas tá 2-0. A circunstância é ruim, mas e é ruim, o resultado em si foi bom. Tá fazendo nada lá no Botafogo. E o Japão confirmou que vai jogar a Copa América. Ó. Oh. Ah, é? Voltaram? Ah, vai jogar. Vai jogar a Copa América. Eu gosto do Japão. Exatamente. Eles tremeram um pouco no princípio e depois agora... Agora foi um banho de água fria a saída deles, né, cara? E hoje o Grêmio joga pela Libertadores. Vai jogar contra o... Que horas? Oriente, né, Doutor Oriente Cabelo? Petroleiro. Diz que a torcida do Japão vai fazer a ola. Vai ter às 15 para as 11 da Lamentável. Noite o jogo do Grêmio. É bom que perca o Grêmio, né, Doutor Cabelo? É bom que perca, né? Não, é, já tá classificado, não é, tá? Não, é melhor perder do que pegar LDU, né? Tem que fugir do DMLU, né, Doutor Cabelo? Pelo amor de Deus! Jogar DMLU com a segunda lá em Quito, nem precisa ir, sabe, né, que cara? Não tá completamente descartada uma possibilidade de Grenal nas oitavas de final. É. Meu, é mesmo? Não tá completamente. É melhor que o DMLU, né, cara? E se pro Grêmio é melhor que o DMLU. Se perder, pega quem? Pode pegar o Inter. Não, pode dar um monte de resultado, que o Inter pode se classificar empatando, dando empate no outro, aí o Inter não é um dos melhores classificados em primeiro. E aí o Grêmio... Mas aí o Inter tem que empatar com o Emelec aqui. Pode dar, tem que... pode dar. Não, os mais prováveis adversários do Grêmio são LDU, Argentino Júnior, Nacional ou... América do México. Por que não dão a taça de uma vez pro Cruzeiro? Aliás, o Drucker ontem, não sei se ele mandou... Desculpa, o Drucker mandou uma previsão de cruzamentos ali e tal, bem... Ruim pro Inter também, próxima. O Inter, o Cerro Porteño. Bah, horrível, pros dois tá ruim. Não, o Cerro Porteño também pode pegar o Grêmio. E o Caxias, tem a Copa do Brasil hoje, né? Vai pegar o Coritiba lá em Coritiba. Vamos, Caxias! Vamos, Caxias! Era isso, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alcia, muito obrigado. 15 pras duas. Vamos dar uma rodada um beijo aí. Vai, Neila. Maravilhoso. Miguel, fala bela. Grande Miguelito. Tá dirigindo uma peça nova, a Gaiola das Loucas. Ah, maravilhoso. Uma peça séria. A Gaiola do quê, querido? Uma peça séria. Que fala sobre pessoas heterossexuais. Vai ver ele hoje à noite? Ele tá aqui em Porto hoje Alegre. Hoje à noite em Porto Alegre. Já fez muitos trabalhos com o Miguel? Muitos trabalhos com o Miguel, muitos programas. Vamos juntos. Vamos mandar rapidamente um beijo pra rapaziada da confeitaria Barcelona. Todo mundo ligado. Gosta de cultura preconceituosa? Na programação da Atlântida. Obrigado. Pedófilo. Que perigo morar ali na frente. Hemofilho. Perigo. Vamos ver aí, meu compadre. Vou contar uma piadinha. Ah, é o culpado ou é eu, cara? Tu olha pra mim e joga pro cara, velho. Não, desculpa, é o Porazinho. Eu não ia deixar, mas vou. Porã! É uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Restaurante de frutos do mar, Seafood! Ai, que beleza! Seafood! Boa! Boa! A Fabiana Franco de Floripa enviou uma piada não que. Não é Florida, é Flórida. Miami. Da Florida, não é de Floripa. Eu também tô de Floripa. Florida. Não, ele falou Floripa, só que ela é da Flórida. Potter conhece Floripa ela. Floripa é Floripa. Biblicamente. Do Twitter, cara, ela é uma das pessoas que mais retuita e conversa. Calma, com todos nós. Ao vivo tu nunca conheceu? Cara, ela mora em Miami. É a Fabi da Flórida, tá? Que mandou essa piada pra gente. Sujeito conhece uma loira na noitada e logo a leva para o motel. Já pra que fazer isso, querido? Instalados no apartamento, ele tira a camisa, deixa o seu bíceps à mostra e diz para a loira... Onde é que é o bíceps, Piangers? Bíceps é na bunda. Isso. Ele deixa o bíceps à mostra e diz... Isso são 80 quilos de dinamite. Mostra o abdômen e diz... Aqui, 100 quilos de dinamite. Depois tira a bermuda, mostra as coxas e diz... E aí, 120 quilos de dinamite. Enfim, ele tira a cueca, samba canção, a mulher sai correndo pelos corredores do motel gritando... Evacue o motel, evacue o motel, meu quarto está lotado de explosivo e o pavio é curto. Parou, vai, Potterzinho. Duelo, né? Duelo de frases. Duelo de frases do Mr. Beleza. Duelo de frases. Imperdível. Eu tô procurando no Twitter. Alguém que gosta disso. Competidores para encarar Mr. P. Não há. Olha, não há no cara, mundo. Eu falei com o Schopenhauer, cara, ontem. Quem? O Schopenhauer desistiu. O UFC de frases do Mr. P aqui. A grande luta, o Anderson Silva do Mr. P, é o carpinejar. Esse vai ser o grande duelo. É. Mas eu fiquei sabendo que o Nietzsche tá querendo. O Nietzsche? Nietzsche. Isso, Nietzsche tá querendo. O Twitter póstumo. do Nietzsche. Isso, ele tá querendo... Bom, temos aqui um competidor, um garoto novo, não tem nome nem sobrenome de escritor. Ainda, né? Lucas da Silveira. É. Não. Qual grande escritor tem Silveira? Lucas Silveira da Fresno. Não é escritor, né? Não é escritor. Escreve letras. Não é escritor. Compositor. É compositor e olhe lá, né? Bom, okay. Grande abraço, pessoal da Fresno, amigos. Tá vindo aí na Atlanta Festival. Tá vindo na Atlanta Festival. Vai apresentar o show deles. Fiandes vai ser o cara a entrevistá-lo. Eu tenho vai, tá boa. Bom, Ah, não, vai lotar. O Lucas da Silveira manda o seguinte: baixa a trilha, porra. Não paramos de nos divertir por ficarmos velhos. Envelhecemos porque paramos de nos divertir. Ah, bom! Faz um certo sentido, né? Guri novo, frase nova. Pinta de gaúcho, cara de gaúcho. Três palmas. Aí é. Três palmas. Espero que o Lucas Silveira ganhe mais palmas na festa. Mr. P olhando o chocolatão em magistério de sunga branca. Que horas? 30 de dezembro do ano passado. Opa, horário. Sunga branca. Aí ele olhou pro mar e falou: adeus, ano velho. Sou uma fotografia sonora do comportamento humano. Puta que loucura! Que é o competidor, Márcio Abade. Já vem meio Abade. Assim. De Abade. Santa Maria, Márcio Abade. Olha, o Abade é perigoso. É um bom Abade, nome, Abade com dois Bs. Abade é quem conhece, né? Se na vida você não tiver um motivo pelo qual vale a pena morrer, certamente não tem motivo pelo qual vale a pena viver. Não. Essa aí já lemos. Olha, o Castelhano dorme profundamente. Já Lemos é um sobrenome. Já Lemos. Moisés, já Lemos. Grande Abade. Era o Abade bem fraquinho, né? Terceiro dia de pijama show na parte da manhã da Atlântica. Mr. P, às 7h15, olhou para o Porã. Esse homem não dorme, cara. E disse: Porã, o perigo não está naquele que dorme ao seu lado, e sim naquele que acorda dentro de você. Não tem direito à resposta. E depois disso, nunca mais o Porã dormiu. Viu, Gaúcho? Aquele que acorda dentro de você. Tchê! Foi que nem a história do roncador aquela vez, quando o velho ficou com o roncador. Foi tranquilo. Ficou onde? Não, só tinha um lugar com um cara que roncava muito. Aí o nego velho disse que topava dormir lá no cara. Aí ele foi lá, chegou, assim, tava o cara dormindo. Sempre dormia sozinho, porque ninguém queria dormir com ele. Aí o cara chegou lá, de manhã os caras ficaram esperando. Basta, eu quero ver a cara de sono do nego velho. O nego velho acordou tranquilo. Muito obrigado, querido. Tá maravilhosa essa noite. Dormi bem, que foi uma loucura. Aí os caras, não, mas para aí, tem que contar pra nós, pô, como é que tu conseguiu dormir? Não, eu entrei, cheguei ali no quarto, ele tá dormindo de cueca, eu dei um beijo na bunda dele, disse, vou dormir do teu lado, boa noite, querido. Aí ele passou a noite acordado e eu dormindo. Silvana Hornburg, descendência alemã. Já comi hambúrguer. Ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Gravei CD pra ti. As pessoas que mais amamos são as que mais magoamos, pois queremos que sejam perfeitas e esquecemos que são humanas. Para aí! Essa frase o Mr. P já disse. Então, já comeu um hambúrguer também. Não, baita alguma frase, coisa então é baita frase! Mr. P tem controle sobre essa obra. Tem uma parecida. Exigir que as pessoas sejam... Calma. Como é que é? Poucos, como é que é? Desculpa. Não, lembra? Não. Vai. Vamos pegar então uma. Uma de 1976. Porra! Neco. 10 anos de idade. Neco. Que horas? Pegaram aquela lá. Pegamos essa aqui. Que horas, Paulo? E é justamente sobre o tempo, o passar do tempo. Tá na última folha do caderno de matemática do Mr. Exatamente, o caderno todo quadriculadinho aqui, sabe? Sim, calção elite. Quanto maior a velocidade entre passado e futuro, menor o tempo presente. Melhor de tudo é a gritaria. Terminou. Não. É a mesma coisa que você. Há controvérsias. Em alguns momentos a gritaria é boa, mas em outros não. É boa. Sempre a gritaria é boa. Não, mas tem. Inclusive a frase é aquela: o bom do sexo não é o sexo em si, mas sim a gritaria que ele propõe. Baita frase! Fica atirando, faz barulho de metralhadora. Por quê, cara? Fazem uns barulhos. Não, agora passou já, né? Passou. Só quero ouvir um pouquinho uma rajada. Essa frase, essa última frase era tua? Não. Merda, não estava muito boa. Frase Romel, deixa eu dar um toquezinho aqui pra galera, dia de chuva, possibilidade de pequenos sex. Acidentes no trânsito. Possibilidade pequena hoje. Explicar? Não, é uma taxa propícia, né, cara? Sim, uma taxa que aumenta, né? Mas vocês só pensam nisso, cara. Não, não, cara, quem falou foi o Marco. Não, também estamos pensando em lápis, cara. É, seguro de carro, né, cara? Pô, chuvinha, essa coisa toda. Então você que tá aí pra renovar ou pra fazer o seguro do seu carro, fale com o seu corretor pra cotar com a HDI. Não deixe de pedir pro seu corretor cotar com a HDI. Desde que começamos a falar aqui no Pretinho, na HDI, o que tem de gente economizando com a HDI, coisa de 300, 400, 500 reais de diferença na cotação do seguro. É uma graninha, né, velho? Pagar mais caro pra quê? Melhor é que com a HDI você tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera os consertos em minutos sem enrolação. Por essas e outras que a HDI é líder em várias regiões do país, com mais de 1.200.000 veículos segurados. Peça então uma cotação da HDI ao seu corretor, que você vai ganhar tempo e dinheiro. A HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Vai aí, quem é que vai? Vai, Mr. V. O Cristiano Manuel não vai. Vai, porque precisa, tá na hora Mr. dele. Lá estava ele, Cristiano Ronaldo, jogando uma partida de tênis quando levou uma bolada nas partes. De tênis? Em agonia, foi até um médico, desesperado. Ora, pois, meu caro doutor, aqui estou eu. Acho que estou com uma certa dificuldade em minhas partes mais íntimas. Vejo o que aconteceu, levei meu bolado quando estava a jogar tênis. E agora o que vou lá fazer? Vou me casar neste final de semana. Hoje é quinta-feira e meu casamento é no sábado. Minha noiva é virgem e posso até decepcioná-la porque estou nesta dificuldade. Gostaria que de alguma forma você colaborasse comigo. Aí o médico foi lá: não se preocupe, vou tratar o senhor de maneira tranquila, pode deitar e tal. Aí foi ali, pegou 4 pauzinhos daqueles de examinar a garganta, pauzinho. Picolé. Aí normalmente se faz isso com patinha de cachorro e tal também, né? Aí botou ao redor ali 4 pauzinhos assim. Toma tala! Isso! Pegou fita, né? Esparadrapo, tudo direitinho, colocou ali, deixou. Pá! Bacana! Como bonito! Eu não acredito! Não! Jules Rimet! Aí! Tudo bem, não contou pra noiva. Foi pro casamento, casaram-se e tal. Chegaram na noite de núpcias, na lua de mel, na privacidade do quarto. A noiva fogosa arranca os botões da blusa, mostra tudo pra ele e olha, dizendo: és o primeiro, meu amor. Nunca nenhum homem tocou aqui no que você está vendo. E pra não ficar atrás, Cristiano Manualdo abre a braguilha, baixa as calças e exclama: ora pois, então veja, ainda está empacotado. Já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Essa toca chega na balada do Pretinho. Balada do Pretinho nesse final de semana. Em Pinhalzinho, você que é da região de Chapecó aí, não perca a balada do Pretinho. Sábado em Pinhalzinho. Meu, o Cachê tem uma fenomenal aqui, mas vai deixar de ler, não sei porquê, meu. Uma fenomenal aqui. Então deixa eu dar um toquezinho. Claro que sim, deixa eu dar um toquezinho aqui. Deixa eu dar um toquezinho aqui, então. Amanhã, no Segredo, em Porto Alegre, tem mais uma reunião dançante. Segredo, nosso grande parceiro aqui do Pretinho Básico também. Então amanhã tem reunião dançante no Segredo com este amigo nas manobras sonoras. Também a Rodaica com um set de música nacional que ela está produzindo. A Rodaica agora é DJ. Olha! A Rodaica agora é DJ, velho. Rodaica já era VJ, né? Já era VJ, agora ela é DJ. E também Carlos Couto nas manobras sonoras. Vamos ouvir aí, Marcos Pianges. Cara, chegou no céu, não tinha ninguém pra receber ele, cara. Chegou ali, não tinha ninguém, foi lá pra Deus. Pô, Deus! Tem ninguém aqui pra me receber, pô? Sim, eu tive que dar uma saída no momento, não pude receber ninguém. Aí Deus atendeu José, orientou, você fica lá, José Alencar, vai ganhar uma mansão, foi um político muito bom e tal. Em seguida chamou São Pedro. Falou pro São Pedro, São Pedro, pô, São Pedro! Vem cá, meu vice-presidente! Pô! Não, o vice-presidente é o Zane, cara. Não, mas o São Pedro é vice-presidente do céu, né? Do céu, é. Porra, querido, não veio receber teu parceiro, teu colega, vice-presidente do Brasil? Tinha ninguém na portaria pra receber. E o São Pedro, mas Deus, nós marcamos 10 vezes, ele nunca apareceu. Ele cura sempre, Deus. Boa, muito boa, meu. Olha, se o Cajé tivesse contato aí, eu ia sair, tô fora, meu. Vamos ver aí, meu. Certa vez um nego velho foi pra Santa Catarina, passou ali pelo pedágio, cumprimentou uma menina que tava no guichê, mas observou que ela tinha uma mancha branca no cabelo, assim. Meio William Bonner. Meio William Bonner, assim. Aí ele olhou assim, faz muito frio aqui, querida. Não faz muito. Mas como não faz muito frio? E essa geada aí no teu cabelo, querida. Abraço pro Luciano lá, valeu, Luciano, me esforcei, cara. Obrigado, Neto. Boa. Queridagem, era isso, vamos ficando por aqui com o Pretinho Básico desta quinta-feira chuvosa no Rio Grande do Sul, mas de sol em Santa Catarina, pelo menos por enquanto. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, Dia das Mães com as melhores ofertas da TIM. É na Colombo, sua mãe merece. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. Vai ficar o muro que eu construí. Galvão Crioulo. Homenagem pro Neto. Todo domingo na RBS TV. Eu sei, mano. Qualquer guri. Que horas que é o Galvão Crioulo? Qualquer guri. Nós vamos estar gravando Galvão Crioulo em Arroio do Tigre esse final de semana, que domingo. Horas? A partir das 3 da tarde, todo mundo convocado na região. Porque graças a Deus o Pretinho, que é um programa de alta audiência, tá lá também, né? Boa, muito forte, Santa Maria região ali. Muito bom. E agradecer aos colegas que ainda não acreditam no Pretinho, como nós dois acreditamos, né? Cara, toda puxa-se. Rede Atlântida.